Ele verá o futuro do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Creio que esta é a mais bela descrição que podia ser escrita sobre a pessoa e a obra de Jesus. Neste texto aqui diz uma palavra de Deus com respeito a Jesus. O meu servo, o justo. Eu queria que nessa manhã nós reflexionássemos justamente sobre isto. Jesus, o justo servo de Deus. Se nós passássemos para um capítulo anterior, capítulo 44, melhor, capítulo 42, de 1 a 4, vai dizer algo mais sobre este servo do Senhor. Deus falando, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. A profecia que Isaías faz, chamando Jesus de o servo do Senhor Deus, podemos ligar ainda uma outra expressão do profeta, capítulo 52, 13. Eis o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. 53, 12 do profeta. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, que derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pela transgressores intercedeu. A frase servo do Senhor aqui pode ser dita o servo de Deus. E Deus diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Justamente naquela ocasião em que ele foi batizado nas águas do Jordão e o Espírito de Deus caiu sobre ele, a proclamação de Deus foi esta: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus e o seu relacionamento com Deus, ele é o Filho. Mas em relação à obra de Deus, Jesus é o seu servo. Ele é o servo do Senhor. Nosso Deus. Nós gostaríamos de contemplar realmente agora, nesses momentos, Jesus como servo de Deus. Quando Isaías diz: Eis que o meu servo procederá com justiça, ele está dizendo que Jesus, presente no mundo, vai estabelecer exatamente a vontade de Deus. Por isso ele é o servo fiel. Essa palavra justiça, que a gente emprega tantas vezes em um outro sentido, aqui na palavra de Deus, sempre justiça é a realização perfeita, exata da vontade de Deus, daquilo que Deus quer. E é isso que Jesus realmente veio fazer no mundo. Ele veio para colocar a justiça, a vontade de Deus no coração dos homens. Todo o ministério de Jesus foi realizado com este propósito: fazer a vontade do meu Pai. Assim ele certamente agradou o coração de Deus. Então Deus pode exaltá-lo como realmente ele exaltou. E Isaías, no texto que nós lemos, vai dizer: como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que de outros filhos dos homens. Aqui está trazendo a nossa lembrança, o sacrifício que Jesus passou para completar a sua obra de salvação das criaturas humanas que veio ao mundo. A sua aparência era muito desfigurada. Ah, meus irmãos, esse momento na vida de Jesus, ele passou sozinho. A Bíblia diz que a sua mãe e o apóstolo João estavam na sua crucificação. A sua mãe não estava lá, mas João e os outros apóstolos estavam lá, mas dormiam. Enquanto o sofrimento de Jesus para a redenção da humanidade inteira, expondo o propósito de Deus a salvar todo aquele que quer ser salvo, Jesus estava sozinho. Mas o Espírito revelou que o seu aspecto estava desfigurado. O homem que passou a sua vida lançando uma mensagem que o mundo nunca havia ouvido. Um homem que esteve por toda parte fazendo bem. Um homem que esteve realizando obras que nunca haviam acontecido no mundo. Agora está desfigurado por um mundo que estava pronto a crucificá-lo daqui a algumas horas depois disso. Este é o servo de Deus. Este é o servo que Deus enviou ao mundo. Este é o servo que nos serviu e nos serve e servirá até o dia da sua realização final da obra salvadora. Derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Ao seu lado estavam dois transgressores. Este capítulo 53 de Isaías que lemos dedica-se totalmente a mostrar este Jesus sofredor. Entretanto, este sofredor tem honras do seu Senhor, porque o Senhor está dizendo, apresentando, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e será levado às alturas celestiais. E será muito sublime. Esta é a beleza de Jesus. A sublimidade de Jesus. Creio que não há outra palavra mais preciosa do que esta a respeito de Jesus. O servo sublime de Deus. Passou por tudo para nos salvar. Mas não perdeu a graça de ter sido elevado às mais alturas. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome perante o qual toda a humanidade um dia se dobrará. Todo e qualquer homem reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, e é o servo sublime de Deus. Exatamente esta é a recompensa que Deus fez ao seu Filho. Na carta de Filipenses, nós lemos, 2, 9 a 11, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, esta tem que ser a convicção firme da igreja. Nos dias em que nós ouvimos tantas coisas contra a fé cristã e tantas forças se levantando contra a vida cristã, a obra de Deus, a igreja de Deus. tudo isso um dia será colocado por terra. E todo joelho se dobrará, e todo joelho reconhecerá que Jesus Cristo, servo de Deus, é o Senhor soberano. Uma gloriosa nota que Isaías dá, 52:15, vai dizer, assim causará admiração às nações. As nações não estão admirando Jesus. Mesmo muitas nações que se formaram com bases cristãs, hoje estão se distanciando de Cristo. Mas um dia, Cristo causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Ninguém poderá dizer, eu não compreendi, eu não sabia. Porque de uma forma ou de outra, o Senhor, servo de Deus, está sendo revelado pelo Espírito Santo às pessoas. Na cruz, Jesus consumou a obra de salvação. Esse ato, os reis da terra não viram. Certamente não ouviram quando Jesus disse, está consumado. Mas isto ocorreu com o servo sofredor, por amor de todos. Um dia todos saberão, e todos se julgarão. E muitos dirão, eu não sou digno dele. Mas a outros o Senhor dirá, vinde benditos do meu Pai. Recebestes o que eu fiz. Irmãos, nós temos que querer isto. Temos que estar firme nisto. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. A história das nações mudam. Meus irmãos, na Rússia imperial, em séculos passados, havia cristãos desde o rei até o povo. De um dia para outro, a revolução apagou o cristianismo daquele país. Parece que os reis venceram, o governo venceu, o poder venceu, mas o servo sofredor está sendo reavivada sua obra na Rússia. Minha esposa e eu conhecemos na igreja onde as nossos queridos que moram em Brasília frequentam um casal de médico. Um homem que estava sendo reconhecido como um grande médico. Um dia ele disse para sua esposa, e ela recebeu com alegria porque ela também estava sentindo isto, de ser era o chamado de Deus para ele ir para a Rússia. Ele teve problemas. A Rússia não aceitaria, como ele pensou, entrar como médico. O seu diploma não teria valor nenhum na Rússia. Mas ele não esmoreceu. Ele entrou para uma embaixada, fez concurso, a sua esposa também, ambos passaram. Ambos estão na Rússia. E lá eles estão, buscando. Embora tenha uma função de representação do Brasil lá, mas nesta posição, eles estão buscando ser os representantes do servo sofredor de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O servo de Deus realizou todos os propósitos que lhe foram determinados pelo Pai. Assim, o livro de Apocalipse lhe dá um outro título: o fiel e o verdadeiro. Este é o nosso Jesus. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois em nosso país. Mas seja o que for, vamos ser servos do servo de Deus, que é fiel e justo. Porque nós herdaremos a glória de Deus e estaremos na glória do Senhor Jesus. Os outros perecerão, mas nós viveremos a eternidade com o Pai. Meus irmãos, também estes textos todos podem nos dizer alguma coisa para agora, o presente. Se Jesus, o Filho de Deus, se tornou servo, e este Jesus disse: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, e deu a vida por nós. Este Jesus espera que nós sejamos como ele foi, servos de Deus. Efésios 2, 10 nos lembra: nós somos feitura dele, de Deus, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Meus irmãos, eu vou fazer um pedido para vocês. Sintam-se agora como feituras de Deus. Embora toda a existência de pessoas no mundo são feituras de Deus, nós somos feituras especiais, porque fomos, como diz o texto, criados de novo em Cristo Jesus. Em uma palavra que eu trouxe algum tempo atrás à igreja, eu disse: todos nascemos de Adão. Isso é bíblico. Todos nascemos de Adão. A biografia de todas as pessoas na Terra, se vai procurá-las nome por nome, lá no fim dá em Adão e Eva. Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram. A herança da descendência deles foi herança de pecado. Nós nascemos com esta herança. E ficamos nesta herança até aquele dia em que nós nos decidimos por Cristo. Naquele dia, nós nascemos com Cristo. Adão e a sua herança morreu para nós, porque agora nós adquirimos uma nova herança. Somos filhos de Deus. É nesta fé que nós temos que viver nesses dias e no país em que vivemos. Nós temos que ir para essas eleições de próximo domingo como filhos de Deus, criados em Cristo Jesus. Nascidos de novo em Cristo Jesus. E fazer não o que nós queremos ou o que a propaganda diz, mas aquilo que o Senhor vai colocar no nosso coração. Meus irmãos, eu não me importo muito. Às vezes eu vejo alguma coisa, mas não quero criticar, então deixo de ver, passo por cima de muita notícia, porque eu não quero fazer nada fora da vontade de Deus. E embora qualquer que é contrário a Deus, que não faz a vontade de Deus, ocupe o poder, eu sei que Deus é soberano sobre ele. Ele pode fazer duas coisas, mudar o seu coração. E é por isso que nós temos que orar. A mudança do coração das autoridades. Para que elas possam compreender que toda vaidade, todo orgulho, toda soberba, toda essa coisa que envolve a política toda, domínio, estar sobre os outros, caia por terra. E saibam que a sua vida já foi lavada e pode ser lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus nos criou em Cristo. Nós somos o seu povo. Nós somos a sua raça. Saibamos isto. Se vier perseguição, continuaremos sendo filhos de Deus. Não curvaremos diante daqueles que não têm nenhuma convivência com Deus. Agora o texto diz que somos feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras. O que são boas obras? Há uma, eu não chamo de religião aquilo, é uma dessas invenções satânicas que diz que a salvação está nas boas obras, né? Fora da caridade não há salvação. Essa é a mentira do demônio, de Satanás. Essas não são as boas obras, dar esmola, fazer isso, fazer aquilo. Embora haja há uma forma maior de fazer as boas obras. É as obras que são feitas sob a direção da palavra do Senhor Jesus Cristo. Estas são as boas obras. Às vezes eu me repreendo porque bate na campainha da minha casa uma pessoa que vem sempre chorar as suas misérias ali. E às vezes eu tenho que interromper o meu trabalho, ir lá e fazer alguma coisa, dizer alguma coisa com ela. E às vezes depois eu saio dizendo, essa mulher me incomoda. Então, a minha obra não é a obra de Cristo. A minha obra é fazer aquilo que está na palavra de Deus. E a palavra é rica em muitas boas obras. Não é só da esmola, mas até mesmo as boas obras que eu devo fazer para mim próprio, no cuidado que eu devo ter com este corpo, que é a obra de Deus. Vou abrir um parênteses para dizer que essa senhora, a gente falou de Jesus para ela, como ela mora numa vila longe, eu disse, não tem uma igreja evangélica dos cristãos, dos filhos de Deus, perto da sua casa? Tem. Então vai lá. Esses dias eu perguntei para ela, a senhora foi? Ela disse, fui e estou gostando. E o senhor sabe o que, que eu aprendi? Eu vou cantar. Cantou 3 cordinhas que ela aprendeu lá. Eu do lado de dentro do portão, ela do lado de fora, na rua, fazendo gestos e cantando os corinhos que ela ouviu na congregação. Aleluia. Meus irmãos, para fazermos a obra de Deus que o versículo pede, preparou para boas obras, para que nós andássemos nela. São as obras, todas o nosso viver diário, as mais comuns. Tudo que nós fizermos, diz a palavra, seja para a glória de Deus. Como eu tenho que aprender, e certamente como nós todos temos que aprender. Porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 31. Agora, irmãos, se Jesus foi o servo de Deus e veio à terra e cumpriu todas as coisas, Pai, eu te glorifiquei na terra. Essa foi uma das obras de Jesus, glorificar a Deus na terra. Nós, meus irmãos, precisamos, somos tantas vezes conclamados a sermos como Jesus, a palavra nos conclama isto, para que o propósito de Deus, que é Cristo em nós, Cristo formado em nós, nós temos que assumir sermos servos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo, do seu Pai, do nosso Pai. Agora, cada um tem a sua maneira de servir e o serviço Deus dará conforme a disposição de cada um de nós. É bom quando nós podemos dizer ao Senhor, Senhor, o dia está nascendo. Eu estou à disposição de Ti, usa-me. Quero ser Teu servo. Às vezes, para ser servo, nós vamos sofrer. Às vezes, para ser servos, nós vamos chorar. Mas este é o ministério do servo, chorar com os que choram. E depois se alegrar com os que se alegram. Nos momentos certos e oportunos. E estaremos servindo ao nosso Senhor. Grande apelo de Deus para nós este. Sede meus servos, como meu servo Jesus foi. Senhor, que o Teu Espírito opere em nós vivamente nesses dias, para que nós possamos ser em tudo os Teus servos. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a Tua vontade, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para fazer os desejos que o mundo nos sugere. Nós estamos aqui para cumprir com aquilo que Tu ditas ao nosso coração. Que o Teu Espírito nos fortaleça para sermos fiéis como Jesus foi. E até mesmo, Senhor, se for preciso, sermos fiéis como Jesus foi, fiel até a morte e morte de cruz. Senhor, o Cordeiro Teu foi morto. Da forma mais horrenda, em especial para o povo judeu. Mas ele fez por amor de nós. Que nós possamos, Senhor, servir-te por amor de Cristo e por amor a Ti. Amém e amém. A Deus toda a glória. Vamos servir o Senhor, então, com alegria nessa semana. Eu estava ouvindo o Erasmo falar ali, o Senhor tem um texto que ele diz: onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Isso está em João 12:26. Abençoar vocês aí. Uma boa semana, amados. Em nome de Jesus.